Vocês lavam a louça. Vocês tiram a poeira. Vocês limpam a lareira. E eu sou a varreteira. Pra quem vai trabalhar, há uma coisa que evita o tempo demorar. Aprenda uma canção, que isso ajuda muito a tarefa terminar. É fácil de aprender qualquer uma canção, e você vai achar que isso faz alegre o coração. Não. Isso não se faz. E com muita alegria é mais fácil trabalhar. Não. Isso é muito feio.